Amigo, hoje é o seu aniversário e eu estou em festa por você. Uma pessoa bastante importante que merece a minha atenção e a minha amizade. Com certeza, muitas pessoas que conhecem você se lembrarão deste dia do seu aniversário e, como eu, vão lhe procurar para lhe desejar felicidades, pois você merece muito. Que Deus abençoe o seu dia, lhe dê paz, amor e muitas alegrias. Esteja cada vez melhor. Queira o melhor da vida, das pessoas e de você. Que continue cada vez melhor, desfrutando de felicidade e paz, de alegria e tranquilidade. Afinal, num dia especial como seu aniversário, tudo contribui para que sua vida seja uma festa. O que desejar o seu coração, Deus lhe dará, tenha certeza. Parabéns, amigo, por mais esta data e pela sua existência. Feliz aniversário!